Rádio Fiscar Notícias. 10:02. Muito bom dia. Quinta-feira, 17 de novembro. Eu sou Simone Bezerra. A editora da Universidade Federal de São Carlos, a Edufiscar, ganhou o primeiro lugar do Prêmio Jabuti de 2016 na categoria Comunicação, com o livro Para Além do Código Digital, O Lugar do Jornalismo em um Mundo Interconectado, de Carlos Sandano. Mas esta já é a sexta vez que a Edufiscar vence o Prêmio Jabuti, que está na 58ª edição e é considerado o mais importante prêmio nacional do mercado editorial. Para falar sobre mais essa conquista e tantas outras no histórico de vida da Edufiscar, nós recebemos o diretor da Edufiscar, o professor Oswaldo Truzzi. Muito bom dia, professor. Obrigado pela sua presença aqui na Rádio Fiscar. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço. Professor, sexto prêmio Jabuti. Pois é. Não é para todo mundo, né? É realmente uma satisfação. Eu acho que é um reconhecimento importante para a nossa editora e para o Fiscar. Eu também acho que é importante dizer que esse prêmio é em uma área na qual a UFSCar ainda não tem cursos de graduação, nem de pós-graduação. E eu acho que, de certa forma, talvez o livro, esse prêmio sirva para incentivar um pouco a universidade a pensar em algo nessa área, porque, afinal de contas, é um livro que trata, ele argumenta, basicamente, que o jornalismo cria um espaço público onde se possa existir o diálogo entre correntes, entre opiniões diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que o livro é um reforço, é um convite aos valores democráticos, né? Eu acho que numa universidade como a nossa, que preza isso bastante, eu acho que a premiação foi muito bem-vinda. E o tema é bastante atual quando a gente vê, né, que falta, de certa forma, principalmente nos grandes meios de comunicação, nos meios comerciais de comunicação, que falta um pouco dessa democratização de levar conhecimento, de abrir espaço para todos os segmentos, né? Normalmente nós vemos que há espaço para determinados setores, outros não. E aí a importância dessa democratização da mídia, tanto falada aqui com a gente na Rádio Fiscar, né, que essa é uma das propostas. Então, um tema extremamente atual, né? Hoje nós sabemos que o jornalismo é o quarto poder e o quanto influencia no cotidiano das pessoas, dependendo da linha editorial adotada, né, professor? Exatamente. Eu acho que o livro, ele incita há uma reflexão sobre os valores éticos embutidos na profissão do jornalista e, como eu disse, reforça, vamos dizer, os valores de uma sociedade democrática onde o jornalismo vem cumprir uma função essencial. Isso nós estamos falando da mais recente conquista, que foi divulgada agora dia 11, não é isso? Mas em 2014, a Edufiscar venceu o primeiro lugar na categoria Educação. Em 2013, com o segundo lugar também na Educação. Em 2011, teve o terceiro lugar na categoria Teoria Crítica Literária. Em 2010, conquistou o primeiro lugar na categoria Ciências Exatas, Tecnologia e Informática. E em 2007, ficou com o primeiro lugar na categoria Teoria e Crítica Literária. Então, você vê aí a diversidade do que já foi premiado dentro do Prêmio Jabuti, do que é editado pela Edufiscar, né? Mostra que... Eu acho que a nossa editora, como ela é uma editora universitária, ela tem essa vocação, vamos dizer, universalista. A gente não pode privilegiar uma determinada área de conhecimento e publicar só nela, muitas vezes como fazem, por exemplo, as editoras comerciais, que elegem um determinado foco e se especializam numa determinada área. No caso da editora da UFSCar, eu acho que é mais difícil fazer isso, porque, afinal de contas, a universidade abrange várias áreas de conhecimento, várias tradições disciplinares, então fica mais complicado. Se de um lado é ruim porque a gente perde o foco, e poderia se concentrar mais, se especializar mais numa área. Por outro lado, eu acho que é gratificante porque a gente consegue abranger e dar conta de mostrar e difundir a produção acadêmica de várias áreas do conhecimento. Professor, a Edufiscar, ela surge na universidade em 1993, aí são 23 anos. É, exatamente. Ela publicou o seu primeiro livro em 1993, que para todos os efeitos eu pelo menos conto como a data efetiva de surgimento. Porque na verdade, estatutariamente, ela surgiu anos antes. Na verdade, 7 anos antes, mas ela não publicou nenhum livro durante 7 anos. Então, eu considero que ela, vamos dizer, debutou em 1993. 600 títulos nesses 23 anos? 600. Quase 600. Estão perto de chegar aos 600, entre livros, materiais didáticos, a série apontamentos, materiais da OAB, CDs, DVDs, quase 600 títulos. E hoje se soma mais um a esse know-how aí de publicações, né? Que será lançado às 19 horas no Instituto Álvaro Guião, o livro Memórias do Instituto, que fala justamente, conta a história desse instituto centenário e tradicionalíssimo aqui em São Carlos. Ah, é de uma professora aqui da universidade? Não, é de uma ex-professora do instituto. Ah, do próprio instituto. Do próprio instituto. Mas é publicado pela Edufiscar. Publicado pela Edufiscar. É um livro que ele foi lançado há muitos anos atrás, numa edição bem mais modesta, e que logo se esgotou e que agora a Edufiscar está relançando uma edição mais caprichada e dentro de uma coleção que a gente tem da editora que se chama Nossa História. E essa coleção ela justamente procura valorizar a história local e regional aqui de São Carlos. Então eu acho que o livro se insere nas comemorações do centenário do Instituto, que muita gente conhece como a nossa antiga escola normal. Uh-huh. Né? Então estão todos convidados, a entrada é gratuita, hoje às 19 horas, lá no Instituto Álvaro Guião. Acho que a autora vai fazer uma pequena palestra, uma pequena exposição, e depois vai autografar os livros. Professor, o senhor está na direção da Edufiscar desde 2000, já são 16 anos aí, e passou por boa parte desses 23, né? Boa parte está à frente. Ao mesmo tempo, está deixando também a direção da Edufiscar. A gente já está aqui, inclusive, com o professor Igor José de Renault Machado, das Ciências Sociais, que vai assumir a Edufiscar daqui a pouquinho. A gente vai conversar um pouquinho. Mas que balanço desses 16 anos? Qual o legado que fica da Edufiscar neste tempo que o senhor esteve à frente da editora? Olha, eu modestamente acho que a gente avançou bastante. A gente eu tive a oportunidade de receber uma editora que era bastante modesta, pouco capitalizada, com muitas dificuldades, que praticamente se associava a outras editoras para produzir livro. E aos poucos eu fui estruturando a editora, eu e os funcionários, uma equipe, depois com a ajuda do conselho de editorial, que foi muito importante para dar o rumo para a editora, saber o que publicar, etc. Então a gente foi avançando, e hoje nós temos uma editora razoavelmente bem estruturada, que não deve muita coisa às maiores editoras universitárias do país, tem uma situação financeira relativamente estabilizada, tem um estoque de livros razoável, a editora está estruturada em seus vários departamentos, vários setores. É claro que sempre há muita coisa ainda a fazer, né? A gente pretende, acho que o Igor provavelmente tem isso nos seus planos, abrir novas frentes, né? Por exemplo, livrarias nos outros campi, a gente só tem livraria aqui em São Carlos, essa é uma demanda da comunidade de modo geral, enfim, tudo, tem muita coisa ainda, melhorar a distribuição dos nossos livros, isso tudo, na verdade o projeto da editora é um projeto permanente, sempre tem avanços, mas sempre tem algo a conquistar. Então, mas eu tenho certeza que a nomeação do Igor é bastante feliz, é bastante bem-vinda, e acho que ele vai conseguir dar continuidade aos projetos da editora e ampliar os seus horizontes, tenho certeza disso. Professor Igor, por favor, bem-vindo, parabéns pela nomeação, né? Já assume a partir de agora a Edufiscar, a editora da universidade, o senhor que vem das ciências sociais, né? Como já imagina seus desafios daqui por diante, à frente da editora, como bem colocou o professor Oswaldo Truzzi, que já está afirmada aí como uma das grandes editoras acadêmicas do país? Bom dia, obrigado pela chance, obrigado Oswaldo pelo convite de participar aqui também. Enfim, a editora se encontra num patamar de excelência e o desafio é aumentar o patamar de excelência. Então, digamos assim, que a gente encontra a editora num sarrafo relativamente alto, agora a gente tem que pular um pouco mais alto. Isso é um desafio em termos de produção de livros, de aumentar, se possível, a capacidade de produção e distribuição da editora num cenário de crise econômica. Esse, complica, né? Esse é o grande desafio. A gente teve já esse ano uma queda circunstancial das vendas da editora. Isso põe desafios. Isso, enfim, com todos os projetos que são gerenciados pela FAE, eles estão sentindo, assim, o bafo da crise nos seus pescoços. E o desafio agora é manter o nível da editora, mesmo com esses percalços. E nesse cenário, professor, que necessita, né, pede criatividade. Em momentos de crise, muitas vezes você supera com criatividade. E como se pensa nisso? O professor falou aí da ampliação das livrarias nos campi e tal, mas também tem a questão da venda, né? Tem a questão do arrecadar para poder publicar. O que já se pensa para tentar driblar, no que for possível, essa questão financeira? A questão básica é produzir maior excelência de vendas. Então, assim, é tentar fazer o setor de eventos da Edufiscar produzir mais vendas e produzir mais eventos, mas é fato que a gente tem uma equipe pequena ainda em relação a isso, e produzir mais excelência de vendas também através do site, que é um mecanismo importante de divulgação. E uma outra estratégia possível, que é o que a gente pretende seguir, é criar coleções que tenham um apelo comercial mais relevante e que possam contribuir também para aumentar a possibilidade da Edufiscar publicar também os seus livros, que não tem muita saída de venda, os livros assim, de caráter mais acadêmico, com público mais limitado. Então, a ideia também, então, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errada, é além do catálogo acadêmico, ter também um catálogo mais geral, mais comercial, digamos assim? Estamos pensando, a gente ainda não tem a nova comissão editorial delimitada, mas a ideia é produzir mais material com um pouco mais de apelo econômico, em certo sentido, mas assim, ainda dentro de um cenário acadêmico. Claro. Né? Coleções provavelmente de uso para ensino médio, produzidas por grandes intelectuais, que são livros que provavelmente têm mais apelo comercial, sem perder de forma alguma a nossa intenção de continuar produzindo na diversidade e na intensidade que a gente vem produzindo até aqui. Um dos grandes eventos, né, professor, que tem dado muito resultado é a questão da Feira do Livro. Isso será mantido? Tem projetos ampliado? A ideia é fazer mais, porque a feira é muito importante. Talvez, mais de uma edição. Exatamente. A gente tem a feira que aconteceu no primeiro semestre, a grande feira da UFSCar. Teve a feira dos livros das editoras, né? Que aconteceu agora em outubro. A gente pensa já, não sei se a gente vai ser capaz de organizar, mas fazer uma feira em dezembro, aproveitar que esse calendário acadêmico está muito, enfim, tá avançando até dezembro, que a gente vai ter um público grande aqui em dezembro, e talvez fazer uma feira de saldo de final de ano, porque a gente também tem a intenção de diminuir um pouco os estoques da editora, que estão, que assim, que é de onde a gente vai poder tirar recursos, digamos assim, para atravessar o próximo ano e 2018. As feiras normalmente são realizadas aqui no campus da universidade. Já se pensou em fazer uma feira com dois espaços físicos, por exemplo, na universidade e num ponto central da cidade, assim, digamos assim, numa praça, num local onde tivesse muito fluxo de gente, que também pudesse atrair um outro público que nem sempre está na universidade? Olha, eu acho que, claro que essa sempre é uma questão colocada no horizonte. Eu, justamente por ocasião do lançamento, quando a gente começou a negociar o lançamento desse livro de hoje, do Memórias do Instituto, eu tive a oportunidade de conversar com a diretora do Instituto e sugeri para ela que por que a gente não poderia fazer uma feira lá na escola, na antiga escola normal, que é bem central, na Avenida São Carlos, etc., uma feira aberta ao público. Então isso eu acho que está no horizonte. Agora o Igor, tomando a frente, pode talvez fazer isso. É uma forma de levar, né, também. Muita gente, às vezes, tem a dificuldade de locomover, ou está passando, vê lá, se interessa. É um caminho também. É uma opção, enfim, absolutamente pertinente. A gente tem que construir as condições da viabilidade dessa opção, em sentido, enfim, de custos, da capacidade da equipe. A gente tem uma equipe de vendas que são duas pessoas, né? Não é uma equipe. Não, né? É uma... E a gente tem um calendário de eventos, então a gente tem os eventos que a gente produz, como eventos da UFSCar, mas essa turma de eventos representa a UFSCar em vários outros eventos. Então ela está, digamos assim, uma espécie de circo mambembe anual, vendendo os livros da editora em vários eventos por aí. Então, assim, tudo é uma questão de avaliação das possibilidades, né? E o mercado faz as necessidades, faz as possibilidades, né? É evidente que agora a gente tem uma necessidade maior, porque as vendas caíram muito, então a gente precisa incentivar de forma intensa a venda. Assim, a feira, a última feira dos livros das editoras universitárias já produziu uma venda significativa, porque houve um desconto de quase 50% em alguns livros da Edufiscar. Então, assim, as pessoas, a gente está fazendo, né? E precisamos continuar produzindo mais opções. Então, perfeito. Então, aqui são 10 horas e 19 minutos. Nós conversamos com o professor Oswaldo Truzzi, que durante 16 anos, desde 2000, o ano de 2000, estava à frente da Edufiscar, a editora da Universidade Federal de São Carlos, que neste período ganhou 6 prêmios Jabuti, o prêmio considerado maior na literatura brasileira. E que, a partir de hoje, a Edufiscar passa, então, a ser administrada pelo professor Igor José de Renault Machado, que vem do Departamento de Ciências Sociais e também já conversou aqui com a gente, já falando, né, do que vislumbra aí os desafios pela frente nos próximos 4 anos. Lembrando também que hoje, às 19 horas, tem o lançamento do livro Memórias do Instituto, que será no Álvaro Guião, livro editado pela Edufiscar. Professor Truzzi, parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da UFSCar nesses 16 anos. De verdade, muito sucesso nos seus novos projetos. Tá bem, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E professor Igor, parabéns pela nomeação e muito sucesso a partir de agora nesta empreitada de dirigir a Edufiscar, essa editora tão importante no cenário acadêmico do país. Muito sucesso. Obrigado. Então agora são 10 horas e 20 minutos. Esta edição do Rádio Fiscar Notícias vai ficando por aqui. Conversamos ao vivo com os dois professores. Você segue com a nossa programação. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. De hora em hora, você fica sempre bem atualizado. Continue com a gente.